você brinca com meu coração. Desse jeito só me faz sofrer. Esse amor é minha perdição. Tô cansando de amar você. Eu preciso de paixão, eu sei. Se me der, não tem pra mais ninguém. Se você continuar assim, tô te avisando, eu vou cuidar de mim. Às vezes é preciso um vendaval pra ver o céu. Só depois de um gosto amargo é que se dá valor ao mel. Hoje eu sei que me enganei. Que faço nesse mundo se eu perder você? Amor de corpo e alma não se acalma na ilusão. Tem que ser muito desejo misturado com paixão. E eu errei pra aprender que todos os caminhos levam a você. Nós dois estamos juntos até mesmo em solidão. Nossas ameaças sempre acabam em perdão. A gente briga pra voltar. O nosso adeus tem jeito de quem quer ficar. Quem sai batendo a porta é quem não quer separação. A gente volta pra brigar, mas nada nesse mundo faz eu te deixar. Um vendaval pra ver o céu. Só depois de um gosto amargo é que se dá valor ao mel. Hoje eu sei que me enganei. Que faço nesse mundo se eu perder você? Perder você. Amor de corpo e alma não se acalma na ilusão. Tem que ser muito desejo misturado com paixão. E eu errei pra aprender que todos os caminhos levam a você. Nós dois estamos juntos até mesmo em solidão. Nossas ameaças sempre acabam em perdão. A gente briga pra voltar. O nosso adeus tem jeito de quem quer ficar. Oh, oh, oh, oh. Vida enganando o coração. Quem sai batendo a porta é quem não quer separação. A gente volta pra brigar, mas nada nesse mundo faz eu te deixar. Nós dois estamos juntos até mesmo em solidão. Nossas ameaças sempre acabam em perdão. A gente briga pra voltar. O nosso adeus tem jeito de quem quer ficar.